está aqui, o rei está aqui, e ele vive em mim. O rei está aqui, o rei está aqui, e o seu amor vive em mim. E eu estás aqui. mesmo não serei. Estás aqui, vivo pra adorar-te e dar-te toda a glória. Eu mesmo não serei. Estás aqui, tu me conquistaste, rendido estou. Eu mesmo não serei. Estás aqui, vivo pra adorar-te e dar-te toda a glória. Eu mesmo não serei. Estás aqui. O rei está aqui, o rei está aqui. Aleluia, Deus está aqui. O rei está aqui, o rei está aqui. Aleluia, Deus está aqui. O rei está aqui. Eu me alegro, pois estás aqui.